Thiago Albuquerque. Me top and DJ, Thiago Albuquerque. Você não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só sentiu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Um traidor, me faça esse favor. Thiago Albuquerque.

estilo americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é ciclano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Hoje bater uma real, pode ser que sou tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas você fala, por favor, a minha língua. Que já tem até uma ilha por causa do seu inglês. Isso não é hora. Quer saber o quê? Se a verdade vai doer, você já sabe a resposta. E parece que gosta. Eu sei que a gente começou a errar. Eu poderia até ter evitado. Mas não funciona assim com tudo. Eu poderia ter falado não. O nosso pouco tempo é tão contado. Não tem por que procurar um culpado. Vamos com cuidado. Se descobrirem, tá tudo acabado. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Deixa ela saber. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, vim pra casa eu vou voltar. Nunca mais eu volto lá. Daqui a algum tempo já pensou, eu fiz o casamento. Já fez planos de como vai ser. Imagine nós dois daqui a alguns anos, velhinhos cansados, mas sempre se amando. É um sonho que pode acontecer. Sempre te amar. Quero estar sempre a seu lado. Ser sempre se encantar. Te abraçar. chorar, sempre a seu lado, ser seu príncipe, encantar a dor, te abraçar. Vou sonhar com você eternamente, te amar, te querer pra sempre. Vou viver esse amor com alegria, e a cada amanhecer eu te juro, vou te amar mais e mais cada dia. Só penso em mim. Saí decidido que não vou pensar nela. Mas que ironia, tá tudo falando dela. Hoje, só hoje eu saio sozinho pra variar. E vou ficar no meu canto aqui nesse bar. A me curar, juro não ligar pra ela. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção que é das piores do mundo, que é pra acabar com tudo. Se toca essa moda, o coração balança. De copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Toca essa moda e eu não aguento. E ligo pra ela que é teu juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo. Toca essa moda e eu não aguento.